trevas paira no ar. Inconsciente, sofro diariamente. Com minha mente eloquente, vejo a morte de frente. No enfermo do meu corpo sinto a dor de causar transtorno. Minha família em desespero, lágrimas derramam nas profundezas de minha mente, posso imaginar. Rapaziada toda pampa batendo uma bola, os manos todos na base jogando ideias fora. A dor em sentir-me assim é inexplicável. É tão duro neste leito, fica o dia inteiro. Peças que a vida nos pregam que marca a vida inteira. Na escuridão onde estou é fácil imaginar. O sol lá fora com certeza está de rachar. Queria tanto regressar aquele dia, apagar aquele dia constrangedor. Queria arriscar, entardecer de sábado, horário de verão. Na minha solidão sentado curtindo um som. Rola rajadas na caixa, é pesado. E com certeza o seu destino seria fatal. Não observei a sombra que se aproxima de mim. Um baque forte na minha mente me deixa inconsciente. Não vejo nada, não sinto nada. Será que aponto na minha vida? Este é meu fim. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Será que este sofrimento eu vou suportar? Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Sobreviver, sair daqui e voltar a bater bola. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Será que este sofrimento eu vou suportar? Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Sobreviver, sair daqui e voltar a bater bola. Recanto de sua mente que pôde sentir a falta que faz do seu lado pessoas que te querem. Sentiu na pele, viu a morte e abraçar a ti. Foi no impacto fatal que viu um mundo real. Hoje você tá tão bem e amanhã é assim. Um mês em coma o suficiente a ti. Um dia desses acordou em um local estranho. Lá ao longe viu alguém lhe acenando. Sentia seu corpo leve e uma paz que era estranha. Vontade de sobreviver, sei que era imensa. Armazenando a coragem, usando como esperança. Sobreviver, sair daí e voltar a bater bola. Infelizmente eu não sei o que será de ti, mas eu rezo para Deus que não lhe deixe assim. Senti como se sua mente estivesse retrocedendo. Vê fato como seu 15º aniversário. Vê seu irmão brincando na varanda. Se tivesse força, soltaria um grito para aliviar seu peito, esvaziar a mágoa que ele tanto sente. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Será que este sofrimento eu vou suportar? Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Sobreviver, sair daqui e voltar a bater bola. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Se aproximar, raia do sol, ouço os pássaros cantando. Primeiros carros já circulam na avenida. Trabalhadores infelizes seguem a rotina. Um dia desses um pardal entrou em meu quarto. Me trouxe a felicidade, a alegria de viver. Eu faço esforço, terapia, sei que vou me levantar. Sair dessa e aproveitar a vida que me resta. No meu rosto estampado, face da felicidade. É claro, pois eu já consigo me movimentar. Já deixei meu leito, o vento soprar em mim. Abre-se a porta, meu coração está na mão comemorando na algazarra. A vizinhança me espera e de repente minha mente retrocede. Me lembro dos dias em que tive ali. Infelizes sim, mas importantes enfim. Aprendi a dar valor às coisas que eu ignorava. Dar um basta naquela vida que eu sempre levava. Sem droga, sem treta, sem tiro de montão na minha vida. Se tornando um jovem de bem. Só que o medo apavora quando para pra pensar naquela covardia que me fez chorar. Foi um disparo letal, resultado fatal. Não devia nada, nem muito menos eu vi quem foi. 14 meses deitado no leito de um hospital. Como uma flor que desabota para curtir a vida. Meu espírito falido hoje já foi reerguido. A filosofia negra é minha consciência atual. Hoje vejo um novo horizonte que ressurge a mim. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar. Temo eu feliz na minha vida nunca mais estar. Quanto mais o tempo passa, acho que não vou sair deste lugar.